Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a escala de Lá menor e em cima dessa escala a gente vai fazer também um exercício de improvisação. Vamos utilizar os números, né, para encontrar as notas no braço do instrumento, caso a pessoa ainda não saiba como encontrar as notas musicais através dos números. Antes desse podcast tem um link que vai levar uma página, né, onde está tudo especificado direitinho como você trabalhar os números no braço do violão. Então, a escala de Lá menor, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estudar a escala, depois temos um exercício, logo depois dela, não anotei um exercício de improvisação. Na verdade, quando você trabalha, você anota, ele deixa de ser improvisação, porque sempre vai estar tocando a mesma coisa. O interessante é criar, misturar as notas, né, e criar exercício diferente e treinar, ok, pessoal? Isso é muito interessante para educar o ouvido melodicamente e depois facilitar para tirar as melodias de ouvidos, né, melodias de ouvido aí das músicas que a gente escuta no dia a dia. Então é muito interessante esse tipo de trabalho todos os dias, repetir várias vezes, né? Aqui no blog eu estou sempre falando a respeito da repetição. Também lá no canal do YouTube, onde você pode digitar Professor José Conceição, vai aparecer minha foto. Aí se você não for inscrito, pessoal, se inscreva lá no canal para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Se você desejar, é claro. Bom, então a gente fez aqui a escala de Lá menor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma improvisaçãozinha aqui. Não é essa que está escrita aí, tá? Mas aqui agora eu vou improvisar e depois você vai criar também as suas improvisações utilizando essa escala de Lá menor, ok? Eu posso começar por qualquer nota, tá? Então eu vou começar aqui logo pelo 21. 21, 32, 31, 32. Então foi assim, uma ideia, né, de criar uma frase bem simplificada e depois a gente vai elaborando, vai lapidando, né? Às vezes você mistura as notas, né, musicais e cria alguma frase. Aí o que acontece? Você pode incrementando nota, né? Vai lapidando, vai melhorando e aí com o tempo já fica no automático, vamos dizer assim, a improvisação. Então assim, a improvisação é uma das ferramentas mais interessantes, né? Que eu acho, no meu modo de ver, para aprender a tocar violão ou qualquer outro instrumento musical. E com meus alunos presenciais, eu sempre estou trabalhando improvisação, porque eu acho assim uma ferramenta essencial na construção musical de quem está começando do zero aí, né? Então isso é muito interessante. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. E logo logo teremos mais material didático aqui no blog e também lá no canal do YouTube, para vocês estudarem no conforto da casa de vocês e aprender a tocar esse instrumento maravilhoso, que em nosso caso é o violão, tá bom? Então até o nosso próximo encontro.